Vocês estão ouvindo a Rádio Cúpula dos Povos. Até o passo preciso. Integrando para não entregar. No chute o gol. A natureza. Daqui a pouco teremos o programa Moqueca de Siri ao vivo na Rádio Cúpula dos Povos, integrando para não entregar. Rizoma de Rádio Livre, tragam suas mídias, estúdio aberto. Daqui a pouco, contagem regressiva, Rádio Cúpula dos Povos, Rio de Janeiro 2012. Across the sky like the blades of a fan. Then she raised her lamp higher, and the air seemed to become fibrous, and to bear away from the green surface. Rádio Rua e Jardim Pontuim, nessa estrutura em Rivendell, software livre. Gradually the fibers of the burning bonfires were fused into one haze, an incandescence which lifted the weight of the woolen sky up on top of it and burned it to a million atoms of soft blue. The surface of the sleet slowly became transparent and lay rippling and sparkling until the dark stripes were almost rubbed out. Slowly the arm that held the lamp raised it higher and then higher until a broad flame became visible. An arc of fire burnt on the rim of the horizon and all around it the sea blazed. The light struck upon the trees in the garden, making one leaf transparent and then another. One bird chipped up high. There was a pause. Another bird chipped lower down. The sun sharpened. The best radio automation system you'll rested like the tip of a fan upon a white blind and made a blue fingerprint of shadow under the leaf by the wet bedroom window. The blind stirred slightly. All within was dim and unsubstantial. The birds sang their blank melody outside. Toda espera pra regar com isso seu amor. Virá de algum lugar. Construções que também vão ficar férias. Este broto semente prospera em árvore, fruta amarela, vermelho maduro já era e cai para o vento da terra. Esse broto partícula prospera, átomo, molécula, matéria, explosões, condições, quimera. Invisível na atmosfera. Esse broto malandro já era, cresceu em frente à tela, cansou desse papo de espera e abriu outra janela. Rizoma de Rádio Livre. A partir de agora são 2 horas com a Rádio Cúpula dos Povos aberta. Todo mundo que quiser participar, falar no microfone, declarações de amor, benzeduras e tudo mais. Radiolivre.org. Partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Rádio Cúpula dos Povos. Existe luz aqui, será que se destina quando tu deste a rosa pequenina? Que és um homem lindo e que se acaso assina, domina em mim, feliz nascido, se ilumina. Tampouco tua desce a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina. E éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos aqui será que se destina, quando tu me deste a rosa pequenina. Vi que és um homem lindo e que se acaso vacina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turba-se a lágrima nordestina, apenas a matéria viva era tão fina. E éramos olharmos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Se destina quando tu me deste a rosa pequenina. Vi que és um homem lindo e que se acaso vacina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu fosse a lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina. Éramos olharmos em tarta retina, cristalina e Teresina. Existirmos a que será que se destina, quando tu me deste a rosa pequenina. Vi que és um homem lindo e que se acaso acima do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco tu passa lágrima nordestina, apenas a matéria vida era tão fina. Olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina e Teresina. Existirmos a que será que se destina, quando tu me deste a rosa pequenina. Rádio Livre invadindo a Rádio Cúpula dos Povos. Começamos com Elba Ramalho. A vida que Clara só Nunes. É ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chucaio pendurado no pescoço, vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajuda, quem foge a terra natal em outro canto não para. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Só deixo meu cariri no último pau de arara. Caranguejo sangue, olha o gordo Guaiamu. Quem quiser comprar a mim, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um. Cada corda de 10 eu dou mais um. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanha ele na lama e trago no meu caçuá. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanha ele na lama e trago. Eu perdi a mocidade com os pés sujos de lama. Eu fiquei analfabeto, mas meus filhos criou fama. Pelo gosto do menino, pelo gosto da mulher, eu já ia descansar, não sujava mais os pés. Os bichinhos tão criados, satisfiz o meu desejo. Eu podia descansar, mas continuo vendendo caranguejo. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanha ele na lama, trago no meu caçuá. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanha ele na lama, trago no meu caçuá. Tem caranguejo, tem gordo, caiamu, cada corda de 10 eu dou mais um. Eu dou mais um, eu dou mais um, cada corda de 10 eu dou mais um. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanha ele na lama, trago no meu caçuá. Caranguejo sá, caranguejo sá, apanha ele na lama, trago no meu caçuá. Maria Naidá. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Eu vou denunciar a sua ação nefasta. Você amarga o mar, desflora a floresta. Por onde você passa, o ar você empesta. Não tem medida, sua sanha imediatiz. Não tem limite, o seu sonho consumir. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você descora as cores dos corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a custo do roubo do futuro e da beleza augusta. Mas de que vale tal riqueza, grande boss? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda forma um animal talvez. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não vou dizer seu nome porque me desgasta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Bom entendedor, meia palavra basta. Rádio Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro, sintonize 90.7 FM. Seu repertório do Muqueca de Siri. Adeus, Maria Fulô, marmeleiro amarelou. Adeus, Maria Fulô, olho d'água esturricou. Adeus, vou me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugue o teu pranto de dor. A seca mal começou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxugar teu pranto de dor. Que a seca mal começou. Adeus, Maria Fulô, marmeleiro amarelou. Adeus, Maria Fulô, olho d'água esturricou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxuga teu pranto de dor. E a seca mal começou. Adeus, vou-me embora, meu bem. Chorar não ajuda ninguém. Enxuga teu pranto de dor. E a seca mal começou. Enxuga teus olhos, Maria. Pulou do meu coração. Eu voltarei qualquer dia. É só chover no sertão. Tá longe as horas da volta. Eu conto na minha mão. Rádio Livre na Rádio Cúpula dos Povos, todos os dias, das 9 às 11, sintoniza aí, 90.7 FM, ou tem o streaming cúpuladospovos.org.br. Agora duas amigas, Adriana Bebê e Mariana Valtar, que volta daqui a pouco. Pra ser filho respeitador e de seu amor merecedor, tem que achar bonito o que viu lá na casa de Dona Bill. Ela tem uma bota de louça e lençol que bordou quando moça. Tem que achar bonito o que viu lá na casa de Dona Bill. Pra ser filho respeitador e de seu amor merecedor, tem que achar bonito o que viu lá na casa de Dona Bill. Ela tem uma bota de louça e lençol que bordou quando moça. Tem que achar bonito o que viu lá na casa de Dona Bill. E ela bota a barraca, ela tira a barraca, ela vende buffet, vende picolé. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. E ela bota a barraca, ela tira a barraca, ela vende buffet, vende picolé. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. Pra ser filho respeitador e de seu amor merecedor, tem que achar bonito o que viu lá na casa de Dona Bill. Ela tem uma porta de louça e lençol que bordou quando moça. Tem que achar bonito o que viu lá na casa de Dona Bill. E ela bota a barraca, ela vende confeito. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. E ela bota a barraca, ela tira a barraca, e ela vende confeito. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. Pergunte a Zefinha, ela sabe quem é. A Dona Bill é a mulher de seu Zé. Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó Madalena com 116. Não perdi a pisada do forró, dançou coco de roda e xenhenhen. Quando andou no sertão de Maceió, aprendeu nos fandangos de Belém. Caboclinho, lambada e carimbó, dançou no Maranhão, no Mameu Boi. Gemedeira embolada em Mossoró, aprendeu marujada quando foi. Um Natal na ilha de Marajó, dançou jongo, catira e caixão. No batuque do chão levantou pó, dançou frevo, baião, maracatu. Capoeira e afoxé como ela só. Nunca vi, vou contar para vocês, dançarina igual minha bisavó Madalena com 116. Não perdi a pisada do forró, dançou xote, xaxado e cirandô. E no samba era boa de gogó, de crioulo e de mina no tambor. Madalena no corpo dava nó, na Bahia bateu batucajé. Fez cabeça no toque do roncó, também foi aô de candomblé. E toma de tubia de timbó, chula, chiba, rojão, caterepê. Já dançou nos confins do cafundó, catopé, cacumbi, macumelê. Nunca mais vi ninguém dançar melhor. Já meio campaia de tanta batalha, já meio

vício do engenho de dentro. Só comigo tinha um 10. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração. A minha cama já virou leito, disseram que eu perdi a razão. Eu tô maluco da ideia, guiando o carro na contramão. Saí do palco e fui pra plateia, saí da sala e fui pro corpo. Sim. 90.7 FM, Rádio Cúpula dos Fogos. Esse é o horário da Rádio Livre. Preso nessa cela de ossos, carne e sangue, dando ordens a quem não sabe, obedecendo a quem tem. Só espero a hora em que o mundo estanque, pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém. E eu vou virar a própria mesa, quero entrar numa nova alcateia. Vou meter um balão branco nas ideias e sair por aí, pra ser Jesus numa moto. Cheguei para dos acostamentos, pobre vila numa antiga foto, desce os creantes dos tratamentos. Sou reino de outras estradas, e se vai dando vida e eclipse, são cometas, letras apagadas, e arcanjo Gabriel sem a boca. Passado, tudo no futuro, espalhando o que já está morto pro que é vivo crescer. Sob a luz da lua, mesmo com sol claro, não importa o preço que eu pague, o meu negócio é viver. Eu vou virar a tua grandeza. Quero ir para uma nova alcateia, nova alcateia. Vou meter um malandro nas ideias e sair por aí, pra ser Jesus uma moto. Cheguei para os acostamentos, pode tirar numa antiga foto, que assustei antes dos tratamentos. Tô lendo de outra estrada, se vai dando vida e eclipse, são cometas, letras apagadas, e arcanjo Gabriel sem a boca nesse. 90.7 Rádio Cúpula dos Fogos.org.br. Esse é o horário da Rádio Livre. Rádio Livre.org. Numa antiga foto, que assustei antes dos tratamentos. Chovendo outras estradas, e se vai dando vida e eclipse, são cometas, letras apagadas, e arcanjo Gabriel sem a boca lice. Lua. love the world, fight for the environment. Free speech. Rádio Cúpula dos Pavos, radiolivre.org. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia voz. Antes de existir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Um silêncio que ninguém ouviu. Astro pelo céu em movimento e o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento e a música do vento. E a matéria em decomposição, a barriga digerindo pão. Explosão de semente sob o chão, diamante nascendo do carvão. Homem, pedra, planta, bicho, flor. Luz elétrica, TV, computador. Batedeira, liquidificador. Vamos ouvir esse silêncio, meu amor. Amplificado no amplificador. Estetoscópio do doutor, no lado esquerdo do peito, esse tambor.

E também pro pessoal da Rádio Muda de Campinas, que tá numa de gato e rato com a Anatel por uma incoerência constitucional. Artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos. Você é livre para se comunicar através do eletro, do espectro eletromagnético, inclusive. Independentemente de licença ou censura. Agora a Zeca do trombone. .7 Rádio Cúpula dos Povos. Esse é o programa de Rádio Livre. Vai até às 11 com vocês. Agora, funk como lhe gusta. Rádio Livre, Rádio Bronca, Barcelona, Bies Oeste, Maui, Havaí, Rádio Pica, Barcelona, Rádio Várzea, São Paulo, Rádio Muda, Campinas, Rádio Filhos da Muda, Rádio Chibé, Tepé, Amazonas. Centro de Mídia Independente. DRM, Digital Rádio Mundial. O padrão mais democrático. Brasileira de música jamaicana, carinhoso de Pixinguinha. mattina mi sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. O partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, è partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio, è partigiano, tu me devi seppellire. Rádio Muda Livre, seppellire. 90.7, Rádio Cúpula dos Povos, Rizoma de Rádio Livre, ciao, ciao, ciao, unido pela liberdade de expressão. La sua montanha, sotto l'ombra di un bel fiore. Così le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passeranno mi diranno che bel fiore. Mando un abbraccio per tutto il personale che cuida la sicurezza nella Cúpula dos Povos. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Foi Miguel Ángel Gómez Najaro e agora Mano Chao. Le monde est pourri, sans valeur. Ça ne vaut rien que de la merde. Et on y va. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit long, qui dit oui. C'est la valse à sale temps, reine des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à sale temps. Dá-lhe silêncio, pá! Adoro, pá! Pois é, camaradas, pá! Chegou a luta, pá, para provar que a cantiga ainda é uma arma, pá! E que deve e pode refletir os anseios do proletariado nacional nessas alturas de grande crise, pá! A luta vai meter a boca no megafone para explicar aqui nesta cantiga, pá! Quais é que são os problemas que realmente afetam a nação, pá? Então cá vai! É o desemprego, pá, corrupção, pá, endividamento, pá, a depressão, pá, o aquecimento, pá, a recessão, pá, e como se isto não bastasse a reação, pá, e os oprimidos, pá, os endividados, pá, os suprimidos, pá, os separados, pá, os desvalidos, pá, os alinhados, pá, e sem abrigo, coitadinhos, dormem no chão, pá. E o povo, pá, e o povo, pá, e o povo, pá, quer dinheiro para comprar um carro novo, e o povo, pá. E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? São indigentes, pá! São insolventes, pá! São repetentes, pá! Delinquentes, pá! É só aumentos, pá! Despedimentos, pá! Aluimentos, pá! Desinvestimentos, pá! Escampamentos, pá! E os professores, pá! E os reformados, pá! E os pescadores, pá! E os subsídios, pá! E os ordenados, pá! E as dívidas e os ganhos mal parados, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo? E o povo, pá! E o povo, pá! E o povo, pá! Quer dinheiro para comprar um carro novo, pá! Ah, pois quer, pá! O povo também quer Ferraris, pá! O povo também quer Maseratis e Bentleys e Lamborghinis, pá! Pois bem, pá! E não os jogadores da bola a ter, pá! Também quero o novo SLK 400 da Mercedes, pá. O povo se contenta com bicicletas. Se você tem uma velha, doe. Se você não tem, providencie uma. 90% da energia se transforma em movimento. Você não paga imposto e não polui o meio ambiente. RadioLivre.org. Paralamas do Sucesso e Lulu Santos. Assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Lá vem o poeta com sua coroa de louro, verdade, agrião. Pimentão, fogo! O poeta é a pimenta do planeta Malagueta. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não. 90.7 Rádio Cúpula dos Povos. Este é o Rizoma de Rádio Livre todo dia. Favela, nunca foi reduto de marginal. Das 9 às 11 da noite. Compareça, brinque, traga favela, sua mídia, traga sua voz. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela. Posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tem o direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Ela só tem gente humilde marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Sim, mas eu sou favela e posso falar de cadeira. Minha gente é trabalhadeira e nunca teve assistência social. É, mas só vive lá, porque para o pobre não tem outro jeito. Apenas só tenho direito a um salário de fome e uma vida normal. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela é um problema social. A favela é um problema social. Muqueca de Siri. Together. We're gonna know, don't you know? We gonna rule the world, don't you know? Don't you know we gonna put it together? Won't you put it together? We're gonna put it together. Won't you put it together? 90.7 Rádio Cúpula dos Povos. Este é o Rizoma de Rádio Livre, eu sou Conrad Rose do Muqueca de Siri. Tem aqui também Daniel, Domitila, Jéssica, galera da Rádio Interferência. Chega mais, traga sua mídia, empreste sua voz. Declarações, benzeduras e crianças são muito bem-vindas. Um abraço para Xana Máximo, conectada lá em Botafogo. Important thing that you ever heard in your life. You never heard that before. We came from a super world, world of rational energy, and we live on the anti-world, world of animals' energy. Read the book, the only book, the book of God, universe in disenchantment, and you're gonna know the truth. Rádio Interferência está recebendo sucata, mídias antigas como vinil, fita cassete, VHS, Super 8, Betamax, cartuchos de rádio, doações em qualquer moeda e também cabos, placas, periféricos. Tudo que você não usa, não sabe o que fazer, traz aqui que a gente dá uso. Nem que seja para repassar pro pessoal da Meta Reciclagem. 90.7 FM, Rádio Cúpula dos Povos. Rizoma de Rádio Livre. Tragam também sementes orgânicas. So listen, que nós fazemos granadas de semente. Read the book, the only book, the book of God, universe in disenchantment. Don't waste your time, don't waste your time. Read the book, universe in disenchantment, and you're gonna know the truth. We are gonna rule the world, don't you know? Don't you know we're gonna put it together? Don't you put it together? We're gonna put it together. Don't you put it together? We're gonna put it together. Don't you put it together? We're gonna put it together. Don't you put it together? Yes, we're gonna put it together. Mais uma do funk como lhe gusta. 90.7 Rádio Cúpula dos Povos. Vamos que o som não pode parar. Pode parar, pode parar. Vamos que o som não pode parar. El universo está evolucionando y cambiando a medida que pasa el tiempo. Muqueca de Siri. Thank you. guaya. El universo, reto verso, me inmerso y me expreso. Como un pájaro que emprende su vuelo, mi inocencia navega a lo largo del cielo. Miro, miro, luego digo, digo, pienso, sigo, sigo, verso el tiro, tiro. La A de la energía, la E de 1999, la O es el universo, la I y la U mostrando todo a su amplitud. Estrellas, planetas y constelaciones, la vida responde a tus soluciones. A pesar de la distancia, a pesar de la ignorancia, queda la fragancia, el aroma de la elegancia. Brasil, yo, Chile, Sudamérica reunida, ah, ah. Clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Ronda de fondo, disco sol, break dance. Ahora viene el break. Pon tu mano para arriba, el universo está en la cima. Oye, mira, mira, el cielo avisa, avisa, aterriza, risa, maquiza. Abraço pro Leonardo de Lucas. Perna selva escura, cheia de rita, via esmarita. Aí, quanto a dir qual era a coisa dura, esta selva selvagem e áspera e forte. Pouca chimpa. Na mesa de bilhar, tamanha foi esta aflição. Ao enfrentar minha parceira, acostumada à madrugada e com o taco sempre à mão, pede licença e me provoca e que faceira. Fingi-me distraído e fui de encontro à grande dor. Ela sorriu, me pediu um minutinho, roçando o tapa as suas pernas e meu ouvido sussurrou: pode deixar que quando eu volto é com carinho. Ai, desgraçado, mas que sino que é de bico, com primazia todas numa só tacada. E ainda me pede, vê se joga mais bonito, caro amigo. Bola branca não é pra ser encaçapada. Se é despeito do teu peito, eu me retiro. Se te fascina me humilhar sem ter pra quê, eu largo o jogo, penso numa canção bonita, compro uma ficha e arrisco um Botticelli ao karaokê. Mas que sino que é de bico, com primazia todas numa só tacada. E ainda me pede, vê se joga mais bonito. Caro amigo, bola branca não é pra ser encaçapado. Se é despeito do teu peito, eu me retiro. Se te fascina me humilhar sem ter pra quê, eu largo o jogo. Penso numa canção bonita, compro uma ficha e arrisco um Botticelli ao karaokê. Eu largo o jogo, penso numa canção bonita, pouca chifra e arrisco um Pavarotti ao karaokê. Cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti, es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna, veo en la oscuridad sin usar una linterna, cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Secos e Molhados, 90.7. Bandido, bandido, coração. Não tem pra ter te amar. Bandido, bandido. eu canto mais uma vez. Meu coração é desvairado, eu sei, mas o que estraga é a sua timidez. .7 Rádio Cúpula dos Povos, Rizoma de Rádio Livre, todo dia das 9 às 11 da noite. Vibrer quand par un tonnerre je suis condamnée à l'éclair, la foudre éphémère. Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer. Mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout. jour un bel amant qui laissera ma vie sauve tout en m'aimant. Fibre de verre, je me suis cassé les dents, le nez sur bien des affaires. De cœur trop pincé, de mœurs trop épicées, car pour me plaire, l'on doit me consumer. Mais demain, oui, demain, j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand sur toi. En somme, mon bel amant, toi qui as si m'attend tout en m'aimant. Um abraço pra galera da Rádio Pulga, do IPIX, Resistência. Porta tá escancarada pra chegar. Rizoma de Rádio Livre, radiolivre.org. Informe-se, o espectro eletromagnético é um direito seu. Je suis allumée sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur en mon intérieur. Ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui demain. Demain, oui demain. E aí, Beton, aquele abraço. Ponto 7, Rádio Cúpula dos Povos. Esse é o horário do Rizoma de Rádio Livre. Marcela Belas, Salvador, Bahia. Beijo. Vai na corda. quando o samba quer. A noite não tem fim, ô Maiuna. Oi, a série, meu mano, vem pra cá, bom, vamos na rumba, que é por aí. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se tu não tá com o Rádio Cúpula, queria mandar um alô pra galera que chegou aí no Rio. O mundo fala, veio pra Cúpula dos Povos. Esperando a galera na Muda aparecer. E pedindo também a colaboração da galera pra Rádio Interferência. Eu quero é repercussão do pedido aqui. Estão aqui presentes. Galera que puder do álbum de equipamento. Álbum de Níquel. Veja a boca. Porque qualquer coisa que valha pra gente reconstruir a nossa rádio. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer que abala o coração. Tem muitos anos de tradição. Você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Lá. Então é isso aí. Quem puder colaborar, cai aqui na Rádio Cúpula dos Povos, traz o que puder. A qualquer hora, até as 11. Galera, Rádio Cúpula 90,7. Não é interferência, mas é isso aí. diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Dom Braz, Porrada Sempre. Essa música é dedicada à revista Veja. Quando eu vi a molecada, me assustei. Parei, olhei, pensei, já sei. Ou entro na fita, ouvi o freguês. Mas se a maioria prefere passar com a mão pro alto, eu não vou ficar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Se vendo o padrão da porta do bar. Se vendo o papel da revista Veja. Se vendo as rádios ou dos jornais. De lá, de cá, de cá, de lá. Porrada é sempre. Só mais um informe, galera. Cuidado aí com os aviões. Tenho que pagar e carimbar o meu. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Porrada é sempre no mesmo lugar. Deram o bote na beira da escola. Quando eu vi a molecada, me assustei. Parei, olhei, pensei, já sei. Eu entro na fita, ouvi o freguês. Mas se a maioria prefere passar com a mão pro alto, eu não vou ficar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Muqueca de Siri. Porrada é sempre no mesmo lugar. Porrada é sempre no mesmo lugar. Se vendo o padrão da porta do bar. Se vendo o papel da revista que você leia. Se vendo as rádios ou dos jornais. De cá, de lá, de lá, de cá. Porrada é sempre no mesmo lugar. Em que cartório tem o que pagar. E registrar, e carimbar. Meu laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Porrada é sempre no mesmo lugar. O meu cabelo tem o que cortar. A minha barba tem o que aparar. Agora diretamente de Espanha, um abraço para Juan Garcia da Rádio Bronca, Plantala, Onda Pirata. Essa é a última de hoje, amanhã tem mais a partir das 9 até as 11 da noite. Rizoma de Rádio Livre na Rádio Cúpula dos Povos, 90.7 FM para o Rio de Janeiro. CúpulaDosPovos.org.br para qualquer lugar abaixo da estratosfera. Busca la fresca mar de plata. Está... É isso aí, vamos nos despedindo por hoje. Lembrando que com equipamento da Rádio Rua e streaming, plataforma em Rivendell, em Ubuntu, software livre, desenvolvido pela Jardim.in, estamos rolando aqui. E é um grande prazer fazer tudo isso aí sem nenhum tipo de corporação envolvida. Do sistema operacional até a antena, nós somos livres. Rádio Cúpula dos Povos 90.7. Agora vocês ficam com o DJ Randall.